de brincadeira. Favela mata atravessando barreira. Tomei a vida pelo rap nacional. Música que nos resgatou do mundo criminal. Marginal está frenético, ritmo da humanidade. O preconceito musical na corte da alta sociedade. Favela mafia do interior paulista. Resistência musical nesse mundão capitalista. Tô no mundão, mais um maloqueiro, criado nas ruas do gueto brasileiro. Por muitos odiado, também discriminado. Mas não tô sozinho, truta, Deus tá do lado. Pra que nunca caminhemos em passos de fracassado. Pois nessa proteção eu não preciso de blindado. Pra música brasileira está faltando atenção. Rap gangster, vive clima de tensão. Tá ciente que pra tudo tem a hora. Às vezes um grito e o cheiro é de pólvora. Na vida dos rappers isso é cotidiano. Acontece dia ou noite para quem é suburbano. O sistema tenta confundir a sua mente. Quer ver o rap tido apontando no ser delinquente. Pois debatemos de frente o problema social. Por isso é banalizado no território nacional. O rap não vai para. O rap não para, não para, não para, não para. O rap não para, não para, não para, não. Mesmo assim o rap vai continuar. O rap não para, não para, não para, não para. O rap não para, não para, não para, não. Mas é rap, é o ritmo que nos contagia. Produto made in rua, arte da periferia. Hip hop, elevação, música, paz e amor. Várias histórias do gueto, sou apenas o narrador. Outro lado da verdade do país do carnaval. Ainda visto como uma apologia. Criminoso, marginal, sem o preconceito. Conquistamos respeito, lutando por nossos espaços. Defender nossos direitos. Quer tirar de cena o rap revolucionário. Prefere dar ibope a moda universitário. Passo por amor. Amor, dinheiro é consequência. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu, paciência. Se fortalecendo o movimento do rap. The fuck e trap. Quem pensou que o sonho está distante. Mudando a história exatamente é nesse instante. O rap não vai parar. O rap não para, não para, não para, não para. O rap não para, não para, não para, não. Mesmo assim o rap vai continuar. O rap não para, não para, não para, não para. O rap não para, não para, não para, não. Não para, não. Não para, não. O rap não para, não para, não para, não para. O rap não para, não para, não para, não. Não para, não. Não para, não. O rap não para, não para, não para, não para. O rap não para, não para, não para, não. O rap não vai parar.